Olha o novo hit do Filipão, é! Em nome de R10 Produções, suabusca.com.br. Filipão na minha praia. O viroteiro voltou, voltou. O coração uma prova de amor. O viroteiro voltou, voltou. Palminhas pra quem não valorizou. Senhora, cachaça pra vovô. Itaipava, cerveja 100% verão. Homeóculos, Cordé, geradores, DLT. Eu posso perder o grande amor da minha vida, mas não vou perder a minha vida por ninguém. Pra toda entrada sempre existe uma saída, e o meu coração vai ficar bem. A saudade que eu sinto não é de você, é de como eu era antes de te conhecer. Teve a chance de ser tudo e decidiu ser nada. Tanta escolha pra fazer e eu fiz a errada. Você foi o maior motivo de eu voltar pra balada. O viroteiro voltou, voltou. Com o coração à prova de amor. O viroteiro voltou, voltou. Palminhas pra quem não valorizou. O viroteiro voltou, voltou. Com o coração à prova de amor. O viroteiro voltou, voltou. Palminhas pra quem não valorizou. Black CD, Low CD, Assis.com, Equipe Mídia como se. A saudade que eu sinto não é de você, é de como eu era antes de te conhecer. Teve a chance de ser tudo e decidiu ser nada. Tanta escolha pra fazer e eu fiz a errada. Você foi o maior motivo de eu voltar pra balada. O viroteiro voltou, voltou. Com o coração na prova de amor. O viroteiro voltou, voltou. Palminhas pra quem não valorizou. Paredão, pois pessoa, para modinho do paredão, meu parceiro.